da Rosa, de Umberto Eco, lido por Beatriz Fernandes. Prólogo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e a tarefa do monge fiel seria repetir cada dia, com salmodiante humildade, o único e modificável evento cuja incontroversa verdade se pode asseverar. Mas vidumus nunc, per speculum et in enigmate, e a verdade, antes de face a face, manifesta-se por traços, ai quão elegíveis, no errar do mundo, de modo que devemos decifrar-lhe os sinais fiéis, mesmo onde nos parecem obscuros, e quase tecidos de uma vontade de todo tendente ao mal. Chegado ao fim da minha vida de pecador, enquanto velho encanecido como o mundo, à espera de me perder no abismo sem fundo da divindade silenciosa e deserta, participando da luz incomunicável das inteligências angélicas, retido agora pelo meu corpo pesado e doente nesta cela do querido mosteiro de Melk, disponho-me a deixar neste velo testemunho dos admiráveis e terríveis eventos a que na juventude me foi dado assistir, repetindo verbatim, quanto vi e ouvi, sem ousar tirar daí nenhum desígnio, como para deixar àqueles que hão de vir, se o anticristo não os preceder, sinais de sinais, para que sobre eles se exercite a prece da decifração. O Senhor me conceda a graça de ser testemunha transparente dos acontecimentos que tiveram lugar na abadia, de que é bom e piedoso calar agora o próprio nome, ao findar do ano do Senhor de 1327, em que o Imperador Luís desceu à Itália para reconstituir a dignidade do Sacro Império Romano, segundo os desígnios do Altíssimo e para a confusão do infame usurpador simoníaco e heresiarca que em Avignon cobriu de vergonha o santo nome do apóstolo, digo, a alma pecadora de Jacques de Cahors, que os ímpios veneraram como João 22. Eis como era a situação quando eu, já no vice-beneditino no mosteiro de Melk, fui retirado da tranquilidade do claustro por meu pai, que se batia no séquido de Luís, não como o último dos seus barões, e que considerou avisado levar-me consigo para que conhecesse as maravilhas de Itália e estivesse presente quando o imperador fosse coroado em Roma. Mas o assédio de Pisa absorveu-o nos cuidados militares. Eu disse ter a vantagem, vagueando um pouco por ócio e um pouco por desejo de aprender, pelas cidades da Toscana, mas esta vida livre e sem regra não se adequava, pensaram os meus pais, um adolescente votado à vida contemplativa. E a conselho de Marcílio, que começara a gostar de mim, decidiram pôr-me junto de um douto franciscano, frade Guilherme de Baskerville, que ia iniciar uma missão que o levaria a visitar cidades famosas e abadias antiquíssimas. Assim me tornei seu escrivão e discípulo ao mesmo tempo, e não vim arrepender-me, porque fui com ele testemunha de acontecimentos dignos de serem confiados, como agora estou fazendo, à memória daqueles que hão de vir. Eu não sabia então o que procurava frade Guilherme, e para dizer a verdade ainda hoje o não sei, e presumo que nem sequer ele o soubesse, movido como era pelo único desejo da verdade e pela suspeita, que sempre lhe vi nutrir de que a verdade não era aquela que lhe aparecia no momento presente. E talvez naqueles anos ele estivesse desviado dos seus estudos prediletos por incumbências do século. A missão de que Guilherme estava encarregado ficou para mim incógnita ao longo de toda a viagem, ou melhor, ele não me falou nela. Foi sobretudo ouvindo pedaços de conversas que ele teve com os abades dos mosteiros em que nos íamos detendo que pude fazer uma ideia da natureza da sua tarefa. A viagem durou 2 semanas entre vicissitudes várias e durante esse tempo tive a ocasião de conhecer, nunca o bastante como estou convencido, o meu novo mestre. Os homens de outrora eram altos e belos, agora são crianças e anões. Mas este facto é apenas um dos muitos que testemunham a desgraça de um mundo que envelhece. A juventude não quer aprender mais nada. A ciência está em decadência. O mundo inteiro caminha de cabeça para baixo. Cegos conduzem outros cegos e fazem-nos precipitar nos abismos. Os pássaros lançam-se antes de começarem a voar. O burro toca lira. Os bois dançam. Maria já não ama a vida contemplativa e Marta já não ama a vida ativa. Lia é estéril. Raquel tem olhos sensuais. Catão frequenta os lupanares. Lucrécio torna-se mulher. Tudo está desviado do seu próprio caminho. Sejam dadas graças a Deus que eu, naquele tempo, adquiri do meu mestre o desejo de aprender e o sentido da reta via, que se conserva mesmo quando o caminho é tortuoso. Assim, a aparência física de Frade Guilherme era tal que chamava a atenção do observador mais distraído. A sua estatura superava a de um homem normal e era tão magro que parecia mais alto. Tinha olhos agudos e penetrantes, o nariz afilado e um pouco adunco conferia ao seu rosto a expressão de alguém que vigia, salvo nos momentos de torpor de que falarei. Também o queixo denunciava nele uma vontade firme, embora o rosto alongado e coberto de sardas, como vi muitas vezes nas pessoas nascidas entre Hibernia e Northumbria, pudesse por vezes exprimir incerteza e perplexidade. Com o tempo apercebi-me de que aquilo que parecia insegurança era ao invés e somente curiosidade, mas no início pouco sabia desta virtude, que julgava sobretudo uma paixão do espírito concupiscente, pensando que o espírito racional não devia nutrir-se dela, alimentando-se só do verdadeiro, que, pensava, já se sabe desde o início. Jovem como eu era, aquilo que nele logo me tinha impressionado eram estufos de pelos amarelados que lhe saíam das orelhas e das sobrancelhas espessas e louras. Podia ele ter 50 primaveras e, portanto, era já muito velho, mas movia o corpo incansável com uma agilidade que a mim muitas vezes faltava. A sua energia parecia inexaurível quando o tomava um excesso de atividade. Mas de vez em quando, como se o seu espírito vital participasse do caranguejo, caía em momentos de inércia e vi-o estar durante horas no catre da sua cela pronunciando o custo um ou outro monossílabo sem contrair um único músculo do rosto. Nessas ocasiões aparecia nos seus olhos uma expressão vaga e ausente, e eu teria suspeitado que estivesse sob o efeito de alguma substância vegetal capaz de provocar visões.